Qual foi a solicitação inicial? A solicitação inicial, reboque ao pátio, do pátio 3 para o pátio principal, gate 8, e eu questionei sobre se haveria necessidade de um reboque para adentrar o pátio principal. Bom, amigo, é exatamente o que eu estou te autorizando. O senhor me solicitou um reboque do pátio 3 para o pátio principal, portão 8. O senhor solicitou esse reboque, eu estou autorizando esse reboque. Positivo, desculpa. Qual a frequência da torre? 118.95. Obrigado, 118.95. Bom dia, torre. Eu vou no 896 na LS da 190. 896, pouso autorizado 90, vento 080 graus, 099. Livre pouso 990, vou no 896. 06, solo 50, libera direita na minha escuta, Alfa Juliette, portão 05. Direita, Alfa Juliette, 05, escuta, bora 18. Alfa Vitor Uniforme, na escuta. Alfa Vitor Uniforme, na escuta, prossiga. Mantenha a saída do pátio 3, tem uma aeronave taxiando, vai ingressar. Após a mesma, está autorizado a finalizar o reboque. Ok, antes de entrar no pátio principal, aguardar uma aeronave taxiando e manter posição após a passagem da aeronave do táxi. Trafego Salvador, bom dia, SAM 3399, tem que dar informação Delta, posição número 2, número autorização agora. 3399, pode chamar em 11895. Posso ser empregado. Torre Salvador, bom dia, SAM 3399, informação Delta, portão 2, por favor, autorização São Paulo, Guarulhos. 3399, autorizado Guarulhos, 360, Operzolo 16, decola da 10, curva direita da El Leda Bridge, controle em 1198, aciona 5057. 95. 3399, ciente, autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 10, curva direita da El Leda Bridge, Operzolo 16. 1198, controle Salvador 5057, Drafone. 3399, correto, chama o pushback acionamento. Vai, vai. Salva Salvador, é o TAM Mike Kutuyeko na posição 5 do Pátio 3. Na posição 5 do Pátio 3, prossiga. Estou estudando a utilização de reboque dessa posição com a posição meia dúzia do Pátio 1. Autorizado, chama o TEM. Ok, chamarei ela. Alfa Victor Uniforme para finalizar o reboque. Victor Uniforme reiniciando o reboque para a ponte 8. Torre Salvador, Atlanta 33 Natal, estacionamento Porto 2. Comando 3399, chamou? Afirma 3399, estacionamento posição número 2. Autorizado, chama táxi. Paulo Salvador, Alfa Vitor, uniforme. Prossiga, finalizou o reboque? Positivo, finalizado o reboque, finalização das comunicações, eu desejo à senhora uma boa noite. Obrigada, você também. Aí, à direita mesmo, né? Lufthansa 3399 para o SAP, com 148 a bordo, autonomia de 3 horas e 50 minutos, Fernando Galeão. Taxi autorizado à direita via Índia, ponto de espera da 90 chama pronto, altímetro 90. Pode confirmar o altímetro, por favor? 1-0, 1-0. 1-0, 1-0, sente livre, taxi à direita, vou confirmar pronto para ingressar na pista, tá? 3399. Da 3399, pronto para decolagem. 3399, decolagem autorizada no 0, vento 070 graus, 059. Gente, ingressa a linha e decola 10, da 3399. 399 decolou Zuno 1, controle 1998. Testa 3699, bom dia. Oi, Salvador, bom dia, até 3399. Pode voar Leda? Direto Leda, 3399, obrigado. Salvador, eu tô Mike X3Eco, informo o término do reboque, posição 612. Obrigado, e bom dia. Bom dia. Tá, 3399, super restrito para o nível 340, chega agora Recife na frequência 133, decimal 25. Gente, Recife 340, esse é 3325, tá 3399. Salvador, boa noite, voo 1897. Tem informação Delta autorizada para Guarulhos. 1897, autorizado Guarulhos, 360, upper de Luno 6. Decolada 1-0, curva direita da Euleda Bridge, controle 1-1-9-8, cena 5-0-5-3. Ok, está autorizado 360 para Guarulhos e Abzulu 1-6. Decolada 1-0 da Euleda Bridge, TCS Abzulu 1-0, Bridge, Abzulu 1-6, Bravo Abzulu, Drive, Posto 5-0-5-3, Transponder e controle 19-8, 1-8-1-7. Correto, chama push. Contará. Rigol 817. A posição, portão 5, pushback acionamento. Autorizado, chama táxi. Livre, reportará 1817. Táxi Gol 1817, 165 a bordo, 3 horas e 50, alternando Galeão. No 817, táxi frente, pátio Índia, ponto de espera da 10, chama pronto, altimetro no 009. Ok, com 1009, inicia táxi, frente, pátio Índia, 1817. Paulo, Salvador, bom dia, 103601, informação Delta, nossa estação São Paulo. Bom dia, 103601, informação em curso Eco, São Paulo, eu tenho aprovado o 360, pronto, cópia. 3601 autorizada para Sierra Brava, Sierra Papá, via Presulu 16 até Bravo até Zulu, após direto posição Trive, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360, pista em uso no zero, primeira curva à direita, subida Dael, Leda, Bridge, controle 19.8, torre 18.95, transponder 5076, até 3601. Correto, Tan 3601, portão 01, chame pronto para o pushback acionamento. Decolagem autorizado no zero, vento 0,80 graus, 0,69. Livre decolagem, pista no zero, voo 18.17. 197, decolou os 42. Controle 1198. 198, boa noite. Salvador, boa noite, voo no 897, decolou, passa 1700, fecha da El. Boa noite, voo no 897, contato radar, se bota para o nível 360. Sessão nível 360, voo no 897.